corre pra lá e pra cá, vive a tagarela. E no seu mundo infantil tem tanto pra ensinar. Às vezes mexe no som, tá sujo lá no quintal, mas acha tudo tão bom, tá tudo muito legal. Quem são eles? Eles são bênção, bênção pra nós, são herança do Senhor. Não, não há peso em os criar. Os filhos são bênção, bênção. Os filhos são bênção pra nós, são bênção pra nós. Vai pra escola, que bom!